Echo Tower, good morning, go 161, SK07. It's a clearance to Guarulhos and Foxtrot, information received. Go 1161, are you ready to copy? Go 1161, ready to copy, go ahead. Go 1161, Foxtrot is correct, you've cleared to Sierra Bravo Gold from you. Via flight plan route, flight level 360, departure Senville 1 and Motva transition, runway 10, squawk 5173, Salvador departure control 120.8, go 1161, right back. Go 1161, didn't understand the Salvador departure. Could you repeat, please? Salvador departure 120.8. SID Salvador, please. The SID is going to be Sunville 1, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 with MOTFA transition. Roger, it's clear. Go 1161 to Guarulhos. Level 360 via flight plan route. Runway use will be 10. Sub 1 departure, Motva transition. Salvador departure control will be 120.8, Foxtrot 5173, go 161. Go 1161, your readback is correct. Please just confirm 1007. 1007, that's correct. Call me ready for push and start on 1007, go 1161. Roger, upon red pushback and set up clearance, go 1161. Informação em curso Foxtrot São Paulo, eu já tenho 360 aprovado. Pronto, cópia? Prontinho. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, saída Sunvoo 1, transição Motva, pista em uso 10, transponder 5174. Frequência do controle Salvador, 120.8, da 3601. Autoridade São Paulo, Congonhas, em voo 360, via rota proposta, saída é a Angola, transição Motva, 4.0.0.0.0. Protegimento correto, da 3601, chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Portão é o 10. O 10, gente. Alpha Tower, Global 161, FK07, request push back and shut up clear. One and stand 7, clear for push and start, call me ready for the taxi. Roger, report for taxi, go 161. Portão 10, autorizado o pushback acionamento, chame em transfer taxi, então 3601. Portão, pushback acionamento, 3601. Taxi approved via main apron in India, correction, main apron in India to holding point from runway 10, QNH1012. Call me ready to departure at holding point from runway 10, go 1161. meters, 1161. 1161, you're clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 1161. Para o taxa 3601, 3 horas e 40 de autonomia. 148 a bordo e Alcena Galeão. 601 no táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, que é igual no 0 no 2. Chame pronto para o decolagem quando espera pista no 0, tá 3601. Bate em minha guarda pronta, 61, you're clear to take off from runway 10. Wind is calm, QNH 1012. Roger, QNH 1012. Right now, we take off. Runway 10, go over 161. When you're born at 3-4, contact the mouse over the departure control frequency 120.8. Have a good flight. 120.8, go 161. Controle Salvador, voo 1161. Voo 1161, contato radar, soltar o nível de voo 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, voo 1161. Para confins, já tenho aprovado 340. Pronto, 3601 não autorizado a Linhares igualar, pistão no zero, vento variável com 2 nós, agora de 360 graus, negão no 0 no 2. 3601, decolado aos 37, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 308, boa. Azul 2849, pronto para cópia. Bom, controle Terra 3601, bom dia. 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, tá 3601. Uso 10, responder 5407, frequência do controle Salvador 120.8, azul 2849. Protegimento azul 2849, portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Na guarda. Voo 9961, chame Recife, em 128.35. 2835, 3601, chame Recife em 1223, final 35. 2235, boa. Sete quatro nós aprovado para subir estacionamento, chama o ponto de táxi. 149, está com 113, o 113 a bordo, autonomia para 3 horas e 1 minuto, alternando Ribeirão Preto. Tendo azul 2849, táxi aprovado à direita, tem um ponto de espera pista no 0, que legal no 0 no 2. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, azul 2849. 2849, aprovado táxi, direita, tem um ponto de espera da 10, ajuste no 0 no 2, vai reportar naquela posição pronta. Azul 2849, autorizado a ligar e manter pista no 0. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 290 graus, 02 nós. Autorizado alinhar e decolar, da 10, azul 2849. Azul 2849, decolador 56, chame agora o controle Salvador, na frequência 120.8, bom voo. 308, obrigado, hein? Controle Azul 2849. Azul 2849, 349, contato radar, sou para o nível 340, saio da Arbona. Ok, alguma pro aí pra gente? Pro de alerta. Obrigado, pro de alerta, ok, obrigado. Frequência da Torre Salvador, confirma a mensagem.